inesgotável de amor, fonte inesgotável de água viva, rio eterno, puro e divino. Sei que seu leito nunca secará, e sua igreja aqui na terra, os seus passos sempre seguirá. O rio eterno de amor é Jesus Cristo, o autor da salvação. Nós cremos nele, nós temos visto que ele é a nossa redenção. Nós cremos nele, nós temos visto que ele é a nossa redenção. Inesgotável de amor, fonte inesgotável de água viva, rio eterno, puro e divino. Sei que seu leito nunca secará, e sua igreja aqui na terra, os seus passos sempre seguirá. O rio eterno de amor é Jesus Cristo, o autor da salvação. Nós cremos nele, nós temos visto que ele é a nossa redenção. Nós cremos nele, nós temos visto que ele é a nossa redenção.